Esse é o Geek Burger, o podcast que vem com hambúrguer. A cada podcast, um hambúrguer novo, né? Eu sou o Luiz Focus, sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal, e eu faço hambúrguer bom pra caralho, né, Vannis? É verdade. A gente viu o filme dos X-Men. Se tu apertou play, tu já sabe o que é. É por isso que a gente tá aqui. A gente foi convidado pela Band Cena de Cinema. Queria agradecer pelo convite pra pré-estreia exclusiva. Agora já não adianta mais nada, porque essa altura que tu tá ouvindo o programa, o filme já estreou e tu provavelmente já assistiu. Se tu não assistiu, tu vai tomar um monte de spoiler. Se tu não assistiu, tu merece ouvir spoiler, né? É a teoria. É, então pra isso, eu tô aqui com ela que me fez o convite, na verdade. Então eu resolvi retribuir o convite e forçar ela a falar sobre o filme, né? Vannis Fernandes. E aí, Vannis? Esse é um momento que eu nunca sei o que falar, entendeu? Enquanto tu pensa no que tu vai dizer, eu vou comer. Aí eu vou morder meu grupo também. Uhum. Queria agradecer também ao ingresso da Band do Cena de Cinema, que nos trouxe só vantagens, né? Pipoquinha, IMAX, pipoquinha, Coca-Cola. Na sala IMAX. Ah, falando em sala IMAX, a gente vai revelar o grande segredo. Uhum. Que é a fila D da sala fileira IMAX. Fileira D. Tu quer ter a experiência completa do IMAX? Fileira D. A nossa sorte é que o sujeito médio, a grande população, não tem conhecimento disso, uhum, né? Porque a gente chegou meio atrasado, a sala já estava quase cheia e não tinha ninguém na fileira D. Ah, porque, deixa eu explicar, né? Hoje em dia, normalmente, o cinema é com lugar marcado. Mas como isso era uma sessão promocional, era Deus dará, assim, chegou, levou. Só que pra nossa sorte, as pessoas acham que a fileira D é muito perto. Só que a fileira D é o seguinte, é a experiência completa do IMAX, porque a tela cobre todo o teu campo de visão e tu fica imerso, assim, não tem... Enfim, vamos falar do filme, né? Então vamos lá, vamos pro X-Men Apocalypse. Is this where you turn me into a vampire? Don't forget, 6TV. I'd buy that for a dollar. Geek Burger. Some call him Apocalypse. He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had four followers. Like the four horsemen. Everything they've built will fall! And from the ashes of their woe, we'll build a better one! I've never felt power like this before. Tá, fazer um disclaimer aqui. Eu não vou nem tocar a sineta do spoiler aqui. Não vou nem me prestar a avisar. Nenhum segredo vai sobreviver aqui. Tudo que a gente vai falar aqui é spoiler. Para. Para agora. Assiste o filme e depois volta. X-Men Apocalypse. Então, de volta nas mãos do Bryan Singer. Amém. Que é uma coisa que me assustou um pouco, na verdade. Porque eu confesso que eu não gosto dos filmes do X-Men do Bryan Singer. Exceto o X-Men 2, que é legalzinho, assim, mas o primeiro X-Men é muito bagunçado, muito mal caracterizado. Mas eles, ao menos, são melhores do que o terceiro. Uhum. Assim, é. Aquilo é muito ruim. Aí, né? A gente tem que levar em consideração, né? Que, uhum, pelo menos foi melhor do que veio quando não tava na mão dele, né? Mas essa é mais uma tentativa da Fox de continuar com os direitos do X-Men, né? De não devolver pra Marvel e não deixar a Marvel fazer direito. Aí eles seguem fazendo meio torto, assim. O guri que tem a bola, mas não sabe jogar futebol, né? Uhum. Mas a bola é minha, são obrigados a jogar comigo. É. Mas assim, eu sou obrigado a confessar, esse filme ficou legal. Eu gosto bastante do First Class, né? Porque esse, eles encerra a trilogia que o First Class abriu. Com o First Class, eles meio que rebootaram. né? Eles meio que começaram tudo de novo. Aí eles resolveram dar um basta naquela timeline velha lá, com o Days of Future Past lá, o Dias do Pretérito Perfeito Infinitivo, né? E aí esse Apocalypse, ele dá a sequência diretamente, ele parte direto de onde o Days of Future Past parou, só que no segmento do elenco novo. Eles ignoram o elenco antigo. Ignoram o que tinha. Mas os acontecimentos que foram mostrados com o elenco novo estão valendo. É um filme que se passa, de novo, 10 anos depois. Cada um dos filmes é 10 anos. E eles, incrivelmente, não envelhecem. A galera tá super bem, né? É, tipo a gente. Envelhecem, né? A gente, First ninguém class, lá envelhece. First Class é nos anos 60, né? E depois o outro é nos anos 70. Ninguém envelheceu. E agora, anos 80, 20 anos depois do First Class. A galera tá inteira. Ninguém, tá todo mundo igual. O único que dá pra dizer ali que... Acho que por ele, na real, não por um esforço da produção do filme, que aparenta um envelhecimento do First Class até agora, é o Fassbender, porque ele realmente deu uma envelhecida, assim, e só melhorou, né? Pra dar os parabéns pro pessoal. É o bonitão. Olha, galera que faz casting aí do X-Men, não dei o trabalho de olhar quem é o produtor de cast, mas obrigada. É uma evolução se tu considerar o seu peru, né? Que era o Magneto anterior. Saw the end of the world. I could feel all this death. Já que a gente tá falando de elenco, né? Essas foram algumas das surpresas boas, assim, pra mim, pelo menos, né, do filme. Porque eles deram uma renovada no elenco, de novo, né? Eles rebootaram alguns personagens, assim. Se tu desconsiderar, né, as idades dos personagens, quem tá acostumado a ler o quadrinho, sabe? Que existe uma cronologia, vamos dizer assim, né? De idade, de aparecimento, de aparecimento até, né? Dos personagens. Porque alguns personagens são mais velhos, outros são mais jovens. Eles meio que mandaram pro caralho isso. E a impressão que eu tive é que eles querem ter o desenho animado do X-Men versão live action. O desenho animado, aquele que passava na Fox. Mas depois que a gente assistiu, assim, eu fiquei muito puta com algumas... coisas de cronologia, mas aí é aquilo que eu tava te falando de realidade seletiva, né? Uhum. A gente não pode ficar querendo, ah, tá, mas isso não tá certo. É um filme do X-Men, né? Tu tem que te desapegar de algumas coisas. Mas aí eu fiquei pensando que já naquela primeira trilogia do X-Men, quando veio há muitos anos, já veio o lance meio que foda-se a cronologia, entendeu? Porque tu tem ali o Wolverine com idade pra ser pai da vampira. Já veio tosco. É, tu já tem ali, tu já tem o Noturno aleatório ali chegando perto da Mística, tipo, ninguém fala que ele é filho dela. Exatamente. E praticamente da mesma idade de todo mundo. Ah, a gente quer trazer uns personagens aí, entendeu? Que a gente acha que a galera vai gostar. É. E que foda-se o resto, entendeu? Vamos juntar essa galera e botar pra derreter, que vai ser bacana. Assim. Eles vão manter só os envolvimentos mais principais, tipo a trinca ali, Wolverine, Jean Grey e Ciclope, né? Na versão antiga, né? Nessa versão, então, a Jean Grey e o Ciclope são adolescentes. Eu gostei bastante da sonsa de Jean Grey, a sonsa do Game of Thrones lá, Sophie Turner. Eu gostei bastante dela de Jean Grey. Eu achei ela uma Jean Grey honesta. Uhum. Dificuldade pra correr, certa dificuldade pra se mexer. Meio gorduchinha, assim. É, os bracinhos não se coordenam na corrida. Mas ela é muito bonitinha. Mas convenceu. Ela não é uma atriz, ela é bonitinha. Não, ela não é uma atriz, ela é linda. É linda. Ela, aquela que fica olhando assim, tu fica com vontade que ela continue ali, porque ela é linda e é bom olhar pra ela. Não se compara ao Fassbender, né? Mas... não faz tão Bender quanto ele, não, né? Não. É, tá bom. Vai naquelas, né? O guri que faz o Ciclope, finalmente eu gostei de um Ciclope. Porque o James Marsden, que fazia o Ciclope antes, não me descia, assim. Tipo, não acho ele um mau ator, entendeu? Até gosto dele em alguns filmes, mas no Ciclope ele não fechava. Assim, não tinha cara do Scott Summers, assim. O nome já diz, né? Marsden. É, o Marsden, né? Não ia funcionar. Mas esse guri, Ty Sheridan, muito legal, assim. Gostei bastante dele de Scott Summers. O Ciclope é um personagem, assim, que eu não tenho muita simpatia por ele. É. É, eu não sou muito chegada nele, acho ele meio... Sabe que eu gostava dele nos quadrinhos, por isso que me doeu, assim, porque o Ciclope da primeira versão cinematográfica dos X-Men é muito bundão, sabe? Ele é muito bundão, e no quadrinho ele é foda, sabe? Ele é, mas eu acho, tipo, assim, um pouco que eu conheço do quadrinho, porque eu não li quadrinho quando eu tinha a idade de ler quadrinho, eu fui ler um pouco depois de adolescente, assim, depois dos 18 anos que eu comecei a ler. E eu, o personagem dele eu nunca gostei muito, assim. Pra mim era, não fedia nem cheirava. Quando veio o Scott Summers anterior, né, o do primeiro X-Men, eu odiei. Porque ele era ainda mais babaca do que eu achava que ele era no quadrinho. Sim. E aí agora, eu achei esse cara legal, assim. Uhum. Atende ali as expectativas, assim. A Ororo, né, não ficou bem claro que ela é egípcia ou não, mas ela é africana, enfim, né? Mas eu não sei de qual país, então... Ah, beleza, né? O centro da história é o Egito ali e tal. E aí, no final, ela tá usando uns colares, assim, com umas coisas mais etínicas. Então, deu, fechou, tá? Tá super. Mas eu gostei dela. Alexandra Shipp é o nome dela. E ela faz o sotaque africano, bacana, assim. Eu achei ela ótima de Ororo. Tipo, pra mim, é muito melhor do que a Halle Berry. É. Embora eu achasse a Halle Berry ok. Tá ok, né? Pelo menos era melhor do que ela de Mulher-Gato. Podia ter ficado ali, né? Mas eu achei essa menina, que eu não sei o nome. Alexander Shipp. Por isso que eu te tenho na minha vida, porque tu sempre sabe o nome de todo mundo que eu não sei. Eu pesquisei, né? A motivação da Ororo é bacana também. A construção da personagem dela é legal. Que ela tem a mística como heroína dela, né? Como ídolo. É assim que eu quero ser, né? Esse tipo de mutante. Que é aquele lance lá do First Class, que é o Mutant and Proud. Ah, sim. É, essa parada. Ela não tem muito conhecimento, o poder dela é bem menor do que o Apocalipse torna depois, mas ela já usa em favor dela. Ela não tá naquele grupinho de mutantes que se esconde, que tem medo, né? Não, ela gosta, ela curte, ela quer ser melhor, ela usa pra se beneficiar. And from the ashes of their world, we'll build a better one! A gente começa vendo lá no Antigo Egito, existe um mutante, que ele é um ser todo poderoso. Ele é um deus. Assim. Ele é tido como um deus. Deus e tal. Ele tá velho, meio acabado. Sim. E eles acham um outro mutante, os lacaios dele. Aí tu vê que tem outros mutantes, porque se suspeitava de que os mutantes começaram da Idade Moderna pra cá, assim. Mas existem desde o princípio dos tempos, assim. E ele tinha lacaios mutantes. Lacaios mutantes. É um bom nome pra um clube de moto, né? Lacaios mutantes MC. Ó, vou fazer minha jaqueta. Daí, enfim, eles acharam um mutante que tinha poder de regeneração, né? Que nem o Wolverine, né? E esse mutante vem a ser o Oscar Isaac, né? O ator que faz o Apocalipse. Então eles transferem a essência, né, do Apocalipse pra esse cara. E então automaticamente o Apocalipse passa a ter fator de cura e se torna um imortal, né? Porque a parada que ele mostra é que ele, a cada corpo que ele se transfere, ele leva não só os poderes que ele adquiriu se transferindo antes, mas os poderes que aquele mutante já tem. Ele leva a característica dele, tipo assim, ele não simplesmente muda de corpo e aí é ele dentro daquele corpo. Não, ele transforma aquele corpo em quem ele é fisicamente. Fisicamente, é. Não é só psicologicamente. Assim. É, a moral é que ele leva todos os poderes que ele já tinha pra e ele ganha mais novo. Então agora ele ganhou o poder da regeneração, né? E se tornou imortal. Só que aí rola um motim. Né? E aí ele é soterrado numa pirâmide. Quem viu o Days of Future Past viu que na cena pós-créditos ele tá fazendo as pirâmides. Enfim, aí rola esse motim e ele fica soterrado muitos e muitos e muitos anos. Aí eu preciso entrar com uma das coisas que eu achei muito fuder no filme, que é a forma com que eles mostram cronologicamente a passagem do tempo, que é aquele túnel clássico que a gente tem de abertura dos filmes do X-Men. E aí ele vem com insights cronológicos, assim, tu tem Primeira Guerra, Segunda Guerra, tu tem Maria Fumaça, tu tem Renascentismo, tu tem Iluminismo, tu tem os aviões, assim, e aí pum, chega nos anos 80. Chega nos anos 80 e muito a fuder, porque ele cai direto, assim, no colégio, né? Nos anos 80, e tu vê o Scott Summers ganhando os poderes dele. né? Mas um detalhe, não sei se tu reparou nisso, uma hora que mostra a sala de aula dele, a câmera vai indo até chegar nele, né? A Sonsa não tá na sala não, de aula. Não, é uma outra ruiva aleatória. É muito parecida, eu achei que era. Só que ela tinha um cabelo esboaçante. Ela tinha assim, um cabelo tipo crespo, um cabelo assim, armado. Aquele assim, clássico dos anos 80, super preso de um lado e volumão do outro, isso, assim. Pra quem não tá vendo, porque isso aqui é em áudio, né? A Vani está fazendo no cabelo dela. Ela tá me mostrando no cabelo dela o efeito que fica, né? O penteado que a menina tá usando. E aí tu vê o Scott descobrindo os poderes dele, começa a ter uma dor no olho lá, e aí ele fica piscando assim, e aí tem um idiota que acha que ele tá piscando pra namorada dele. Só piscando pra namorada, ô, fala o cu. E ele sai assim, vai pro banheiro, e o cara vai atrás dele no banheiro, e aí quando ele começa abre a ter o olho, pressão, é, e aí quando ele abre o olho, ele fuzila o cara. Abre assim, o olho e os quatro anos. É, ele fuzila o cara e derruba o banheiro em cima do cara, assim. Pra sorte dele, ele tem um irmão mutante, né? É, o irmão dele leva ele pra escola do Xavier. E o Scott acaba conhecendo a Jean Grey, né? Ele esbarra nela e ela fala mentalmente com ele, sim, já entra na mente dele, né? Já vê toda a tudo, merda que ela tem sabe, lá. Então, sabe tudo. Sabe o nome dele e todas as punhetas que ele bateu. Ele tá com os olhos vendados, né? Ele, isso, não consegue enxergar a Jean. Ela esbarra nele e aí ela fala com ele e ele não vê que ela é ruiva, gostosa, olho azul, aqueles lance todo. É. E trata ela mal, chama ela tipo de retardada, que não, sim, olha por onde anda. Se ele visse. Visse! Se, né, ele visse, ele não ia fazer isso. Aí a gente tem o arco do Magneto, que ele tá na Polônia com outro nome, trabalhando numa metalúrgica, olha que irônico. Casado, tem uma filha e tá feliz, tá lá vivendo uma vida simples e tal. Só que aí rola um acidente no lugar que ele trabalha e vai cair uma caldeira assim, cheia de metal derretido, em cima de um colega dele de trabalho. E ele segura a caldeira daquele jeitinho que o Magneto consegue, assim. Segura e dá uma deslocadinha e pro lado, né? Desloca pro lado pra salvar a vida do cara. Em cima do Magrão. E aí, em vez das pessoas agradecerem ele, né, e ficarem felizes por ele ter salvado a vida do amigo, na fudeu, real, fudeu, eles denunciam ele porque ele era o inimigo de 10 anos atrás, né? É. Ele é o cara que queria... Ele tá com um nome falso, né? Sim, tá. Só que aí eles reconhecem ele porque era o Magneto e eles reconhecem pela cara dele que ele era o cara que fez a batalha lá, que destruiu toda a porra no final do outro filme. Isso. E aí ele tá... No final do outro filme, porque os caras viram o filme. É isso aí. Ah, esse é aquele cara do filme lá. Puta, que fudeu, vai dar merda. Ele pega, ah, vambora, vamos sair daqui, fudeu. E a filha dele, cadê? E aí quando ele vai pra rua, a filha dele tá nas mãos dos soldados lá, né? Da polícia local, assim. E os caras estão armados com armas de madeira, né? Arco e flecha. Sem distintivo, sem cinto, sem nada de metal, nada que ele possa usar, assim. Ele tá negociando, assim, ele, tipo, ah, eu vou, deixa minha família, eu vou e tal, eu me rendo. A Feiticeira Escarlate começa a dizer, não vou deixar eles levar. Isso, Não vou deixar eles te levar. A Feiticeira Escarlate, que é, tipo, a filha dele, obviamente, é mutante, né? Eles inventaram essa filha aí, né? Ela começa a fazer os bichos floresta quererem atacar os soldados. É, o poder assim dela é... Ela é o Hitchcock, ela traz os pássaros. É, os pássaros. Ela traz os pássaros. E aí um dos caras se descontrola nisso aí e dá um flechaço que atravessa ela e a mãe. Isso. É. E aí a gente tem o arco Punisher do Magneto. Porque, ai, cara, isso eu não gostei muito, entendeu? Isso eu achei meio, tipo, ah, todo mundo já viu isso, sabe? Fazer o cara voltar, porque ele tava reformado, ele não queria mais saber de batalha, de salvar contido. O mundo, de nada. Ele tava ali, quieto no canto dele. Tanta maneira pra despertar ele, né? Aí eles fazem com esse clichê, assim. É o mesmo mote que eles trouxeram lá no Wolverine, agora não me lembro qual dos dois da história do Wolverine, que matam a mulher do Wolverine. É, sempre assim, sabe? É assim, tipo, ah, ele tava bom. tava tudo bem. Uhum. Aí alguém foi lá e brigou com ele. Uhum. Aí ele ficou mal, entendeu? Uhum. É a mesma história. Só que a moral da história é que tipo, esses caras, que tipo, eles foi... não mudam, eles ficam contidos, entendeu? Aí acontece uma coisa que explode de novo, entendeu? É. Tipo, o lado negro, assim. É, só que isso já foi tão usado, né? Ele bota pra derreter e mata todo mundo com o medalhãozinho da Piá, né? A filha dele tinha um medalhãozinho com a foto dos pais dele, né? E aí ele vai, pega o medalhãozinho e atravessa todo mundo com o medalhãozinho. Na jugula. E vaza, né? Foge. I'm not a hero. If I'm going to teach your kids something, I'm going to teach them how to fight. Forget everything you think you know. None of that matters. You're not students anymore. You're X-Men. E aí nisso tu tem a Mística, né? Que na verdade é a Katniss, não é a Mística mais. Mystique Everdeen. É. Achei o nome ótimo. Mystique Everdeen. Mystique Everdeen, né? A nova personagem porque, de X-Men. Porque na boa, dá pra contar nos dedos a quantidade de vezes em que ela aparece azul no filme. Dá pra contar nos dedos do Noturno, que tem três dedos em cada mão. O maior problema com ela nem é ela não estar maquiada. É ela ser pela terceira vez uma Mística muito pior que ela foi pela primeira vez. Ela ser Katniss Everdeen no lugar de ser a Mística. É que sabe o que, que eu acho? Quando ela fez o First Class, ela não era ninguém. Logo depois ela virou a Jennifer Lawrence. Sim. Né? Ela fez Hunger Games bombou. Ela ganhou o Oscar. Ah, sim, né? E aí ela virou a Jennifer Lawrence, né? E aí o que, que acontece? Aí no meio disso... tinha o X-Men, né? E daí ela fez o Days of Future Past. Aí no Days of Future Past ela ainda era um pouquinho daquela Mística vilã. Ainda vai, assim, né? É, só que nesse rolou alguma exigência contratual. Eu consigo ver o agente dela xingando a diretora de casting, assim, e dizendo, como assim ela vai ser vilã? Vamos mudar esse roteiro. Não, porque isso vai ser péssimo pra imagem dela. Ela não pode ser má. Isso vai ser péssimo pra imagem dela, sabe? Meio que aquela parada do Will Smith, sabe? Que ele não faz vilão. Que ele não pode morrer no final também, que ele né? não faz vilão, que ele tem que ser sempre o herói e tal. Sei lá, isso é impressão minha, assim, né? Sei lá, a impressão que eu tenho, sendo bem mais rasa que isso, são duas, assim, das duas, uma. Ou ela desaprendeu a atuar. Não. Por fazer a mesma personagem em quatro filmes, ela, tipo, tá fazendo só aquilo ali. A Katniss, tá dizendo. Sim, ela tá fazendo só aquilo, entendeu? Ou ela subestimou a personagem da Mística, entendeu? Ah, eu faço coisas muito mais importantes e mais relevantes que isso. E fazer uma personagem de história em quadrinho é... Ai, pra mim, ela tá dando entrevista do Oscar ali, sabe? Uhum. É ela sendo girly, assim, tipo... Mas é que não é uma isso. Uma Mística teenager, assim... É que não é isso, é que o direcionamento da Mística... é outro. Não é ela tá atuando mal. Eu não achei que ela tá atuando mal. O direcionamento da Mística é absurdo, né? Porque ela vira mocinha nessa área. Só que mesmo assim, ela atuando não convence nem naquilo ali, entendeu? Uhum. Eu não consigo ver a Mística. Porque, ok, se eles quisessem cagar a história, tipo, ok, ela não pode ser vilã, vocês vão ter que fazer ela ser mocinha. Beleza. Mas que ela ainda fosse virar mocinha, ela podia ser uma mocinha carrancuda com a personalidade da Mística. Sim. Entendeu? Ela podia ser. Ela meio que aí tenta, vou ter que né? aceitar isso aqui, mas eu não queria. Opa, peraí, eu virei ídolo dos mutantes, entendeu? É. Ela ser convencida por aquilo, ela não me convence nisso, assim. Não, ela não me convence, continua fazendo mas... a mesma. Não convence, mas é esse o approach que eu senti que eles tentaram, entendeu? Não é ela tá mal no papel pra mim. Pra mim eles trocaram a Mística, eles transformaram a Mística na heroína, dando discursinho edificante lá, de sim. vamos lá, vamos lutar e agora eu sou professora de não, vocês. Não, e a hora aqui. No avião que eles falam assim, tipo, o Mercúrio fala, o Noturno fala, ah, é porque tu nos inspirou, tu nos deu coragem. E aí o olhinho dela brilha, ela dá aquele sorrisinho meio de lado de oh meu Deus. É. Fuck, cara. Ela tinha que estar tá cagando pra isso, né? Exato, ela podia ser carrancuda com isso. É isso que eu digo, mesmo que eles quisessem fazer essa transição, ela ainda podia ser a Mística e ligar o foda-se pra essa história. E não, sabe? Ela fica, ai meu Deus, eles gostam de mim. É, entendeu? É, vem por aí. Mas enfim, né? Talvez tenha um 4, um 5, ela continua. Não, esse é o último filme dela no, na franquia. Assim. Tá, e vão trocar a Mística. Vão trocar a Mística. É que assim, acabou o contrato, né, do Fassbender, do McAvoy, do Nicholas Holt, inclusive dela, né? E aí todos eles disseram que se tiver roteiro legal, eles topam fazer mais. Ela disse que não, ela acabou aí. E aí foi muito engraçado, porque o Patrick Stewart, né, que fazia o Xavier velho, ele disse que tudo bem, se a Jennifer Lawrence não quer fazer a Mística, ele faz. Que ele não tem problema nenhum em ficar pelado pintado de azul. Falar em ficar pintado de azul. Isso vem mais a contribuir com a merda de Mística que ela fez. Sabe? É. Tipo, ah, meu último, eu tô nem, não quero mais fazer mesmo. Entendeu? Uhum. Já disse que não vou mais fazer. E falar em pintado de azul, né? A maquiagem piorou, né? Sabe que eu tenho essa impressão? Não só com a Mística. Mas com a Mística, com o Fera, com o Noturno. É. Que é. Se tu voltar lá nos anteriores, eu tinha uma impressão da maquiagem muito mais realista e com uma qualidade bem superior a essa. O Noturno, eles mantiveram a mesma maquiagem, o mesmo estilo, né, de maquiagem do X-Men 2. Na real, eles mantiveram o mesmo design de todo mundo, né? A Mística também é o mesmo design da Mística. Mas antiga, a qualidade da maquiagem, eu mas acho, a qualidade parece piorou, fake, parece baixa renda. A qualidade piorou. Assim. Não, tu olha o close, a Mística assim. Do primeiro... X-Men lá com a Rebecca Romijn. É muito melhor a qualidade daquela maquiagem. E quando ela se transforma, quando vem as escamas, tipo, é muito melhor do que agora. E aí tu pensa que faz 16 anos disso. É. Aquela primeira maquiagem de Mística, que era a mais perfeita, levava 8 horas pra fazer. Imagina 8 horas sem poder ir no banheiro. Você já viu que tem aqueles negocinhos de silicone que encaixa? Assim, eu vou no banheiro, cara, eu vou no banheiro mijar no período de 8 horas, pelo menos umas 4 vezes, assim, cara. Tá louco? Mas ela pode fazer xixi. Esse negocinho que encaixa ali, ela não vai estragar a maquiagem. Eu acho que não. Não pode fazer tots. Eu acho que ela disse que não dá pra ir no banheiro. Ela só pode fazer pips, não pode fazer tots. É difícil. E aí depois eles fizeram, no próximo, eles fizeram uma que levava 3 horas. Que aí é um negócio que ela vestia, assim, e depois eles só retocavam e tal. Isso no X-Men. No Days of Future Past. Ah, tá. Que é no First Class levava 8 horas. Tá, não, mas eu tô falando lá do X-Men. Aquela do X-Men era ainda melhor do que essa de agora. Mas se tu pega a do First Class, ela não é tão inferior à maquiagem da Mística no primeiro X-Men. Não, não, não é. Não é tão inferior. E é o mesmo estilo, que levava 8 horas e tal. Sim. E aí no Days of Future Past, tu vê que já piorou um pouco, assim. Então, leva 3 horas. Leva 3 horas. Nesse aí deve ter levado 15 minutos. Porque tá pior. Guria, entra nessa banheira aqui. Entendeu? Deixa eu passar a tinta tempera na tua cara entra aqui. Entra nessa banheira, sai, a gente te joga um bolo de paetê. E era isso, vai. Vai fazer tua cena agora, arrasa, bonita. A gente ficou tanto tempo falando da Jennifer Lawrence que a gente perdeu a história. A Mística salva o Noturno, né? A sociedade aceitou tantos mutantes, né? Que rola umas rinhas de galo de mutantes. Rinha assim. De galo de mutantes, exato. O Noturno tá preso numa jaula, assim, elétrica e tal, pra lutar com o Anjo. E aí a Mística vai lá e salva só o Noturno. Eu não entendi. Ela foi pra salvar. Foda-se o Anjo. Ela foi pra salvar o Noturno. Assim, o Anjo que se foda, deixa ali. E aí leva ele pra casa do Xavier lá. Não, ela leva ele primeiro pra aquele cara que faz identidade falsa pros mutantes. Isso, e aí é o pro cara Caliban. Que, Caliban. E aí é o cara que fala pra ela do Magneto. Isso que aí. Que fala que ele tá com problemas. Exatamente. Aí ela pede pro Noturno dar uma carona pra escola de Xavier. Exatamente. Ah, achei bem legal aquele guri de Noturno também. É outra coisa bacana, assim. O nome dele é Cody Smith McPhee. Eu não sei se ele é alemão, acho que ele não é, mas ele faz o sotaque bem legal, assim. Eu acho que o sotaque que ele dá pro Noturno é muito bom. E a cara que ele dá também, assim, aquela coisa... meio ingênua e em conflito, sabe? E se descobrindo e construindo a história, eu acho que ele consegue trazer isso bem pro Noturno. Ele é australiano, olha só. Acho os atores australianos, né? Tem muita gente boa que vem da Austrália. E aí, nisso, né, tá, a Mística quer achar o Magneto, né? Porque vai fuder pro lado dele e tal, né? E ela quer que o Xavier encontre ele, né? Só que aí nesse meio tempo, a Moira, aquela xarope, tá bisbilhotando no Egito. Ela acha a tumba lá onde tava o Apocalipse e tem uma galera que tá despertando o Apocalipse. E aí o Apocalipse desperta bem naquele momento, assim. E ela ainda consegue escapar e tal. Só que aí, como ele desperta, né? Ele vê o que aconteceu com o mundo, né? Tipo, ah, que é isso? O que tá acontecendo e tal? E aí ele resolve que ele precisa destruir o mundo, né? Esses prédios, não é isso que eu queria, esses falsos ídolos, essas armas que vocês têm, isso aí não serve pra nada. Não é isso que eu queria, não é assim. Serve é ser Deus. E aí ele começa a montar os quatro cavaleiros dele, né? A primeira que ele acha é a Aurora, né? Raspa o cabelinho dela lá, dá um cabelinho branco pra ela. Vai ganhar um moicano platinado. Vai ganhar uma platinada de cabelo agora. Isso. Porque ela já tá moicana, né? Ele platina o cabelo dela. Isso. Aí ele vai no mesmo cara lá no Caliban pra achar mais mutantes, né? Porque ele sabe que aquele cara acha mutantes e tal. E lá tem a Psylocke, né? Um momento de silêncio... né? Psylocke não é esporte, mas é espetacular, né? Vou dizer assim que respeito a mina mais gostosa de todos os filmes de X-Men que já teve até hoje. Olivia Munn, né? Parabéns, querida. Olha, sempre de aniversário ela, sempre parabéns. Baita casting. Baita casting. E é engraçado porque é aí que eu tava falando do lance de ignorar as idades deles, né? Porque a Psylocke é uma adulta, enquanto a Jean Grey e o Ciclope são adolescentes. Sendo que no quadrinho eles têm meio que a mesma idade, assim, né? Todos ali que estão lá, eles são adolescentes. É. E aí o resto da galera eles botam meio 25, 30. E na verdade a Psylocke é uma britânica que foi transferida pro corpo de uma japonesa, né? E ali ela é só... Nesse momento vocês não podem ver a minha expressão, assim, calculando o quanto de britânica e o quanto de japonesa tem naquele corpo e o quanto deu certo, entendeu? Mas ela tem, porque ela é... Não japonesa, mas tipo, ela é de descendência... oriental. A atriz. Ela é mistura de americano com chinês. Não, ela é muito bonita. Muito bonita. Mãe dela é chinesa. Ficou super bem no uniforme. Ficou bem, né? O uniforme ficou perfeito. Funcionou bem nela aquele uniforme. Daí lá eles pegam a Psylocke, o segundo cavaleiro. Isso, daí o Apocalipse se encanta na Psylocke, né? Ele diz, olha, isso não era o que eu tava procurando, né? Mas, né... Até que tá boa, Maria. Tu não é o que Gotham quer, mas é o que Gotham precisa, né? Exatamente. Aí ele vai atrás do anjo. Ele acha o anjo, né? E aí tá tocando Four Horsemen do Metallica, né? Muito apropriado. E que eu jamais saberia, eu sabia que era do Metallica, mas jamais lembraria que era esse o nome da música se tu não estivesse junto comigo pra me falar, né? Mas, bah, quando começou o riffzinho, a gente disse, bah, olha que apropriado. Four Horsemen. E aí depois eles vão atrás do Magneto. Ele dá as asas de metal lá pro anjo, né? Transforma ele num arcanjo, que em nenhum momento ele fala o nome arcanjo, né? Uma coisa que me incomoda não, mas que eu sinto falta no X-Men, tipo, porque eu não lia os quadrinhos lá quando eu era criança e não acompanhei tanto as coisas assim. E os filmes são justamente pra essas pessoas, ao meu ver. São pras pessoas que não liam tanto quadrinho, não acompanhavam tanto. É, isso eu porque acho um baita erro, né? É, porque eles não têm o preciosismo de respeitar quem era muito fã de quadrinho. É. E é uma coisa tão simples de fazer, né? É só seguir isso. Faz também, igual, né? Quadrinho. A pessoa que não lê quadrinho não faz diferença nenhuma. É, pra mas ela. Aí eu vou te falar de várias coisas que não é igual. Tipo Game of Thrones, Walking Dead, né? É. Ah, olha só, a gente viu o nome desses personagens, a gente gostou, e a gente vai fazer uma outra história com eles. É, tipo isso. O próprio Drácula do Bram Stoker lá, tipo, o filme é completamente diferente do livro, não tem nada Sim, a ver. É. Mas enfim, aí uma coisa que eu sinto falta é que pro Avengers eles foram maravilhosos nisso, porque eles te constroem a história de todos os personagens antes de trazer eles. Uhum. E mesmo aqueles que eles não construíram em outros filmes antes, ali no, eles dão um espaço pra contar a história, como é o caso da Viúva Negra, por Sim. exemplo. Ou do Arqueiro, né? Uhum. Eles, mesmo não tendo um filme só deles pra contar a história de antes... E nem vai ter, né? Não, mas eles dão um break no meio, assim, eles criam um espaço em que conta a história deles, em que eles contam como eles chegaram ali. E no X-Men tu não tem isso. É, e é muito personagem pra fazer isso. É, mas tu não tem nem, tipo, um mini flashback, uma coisa que no Avengers eles conseguem fazer pra trazer isso de muita gente. É. Tu não tem isso, e eu sinto falta... Tipo, eu sinto falta de saber a história do anjo, eu sinto falta... O Noturno. Qual é a história do Noturno? É a Psylocke. Qual é a história? Tipo, ela aparece ali, trabalhando pra um cara lá que faz dupla identidade, passaporte falso, essas coisas. Mas, e daí, Tati, onde é que saiu aquela mina? Na real, o Noturno é filho da Mística, né? Não, isso eu sei, mas ele nunca apareceu em nenhum filme isso. É. E não em nenhum filme ele é filho da Mística. Eu só sei porque os meus amigos que liam o quadrinho me disseram que ele era filho da Mística. Aí eu fui ler e ir atrás disso. Porque em nenhum filme eles trazem a despertar ali, é um cara. É? Só mais um cara. Ele poderia muito bem ser filho da Mística. Porque, pô, se passaram, sei lá, vamos dizer que no First Class, a Mística tinha ali uns 18 anos. Ela tem uns 20, assim, vamos dizer, porque ela já bebe, né? 20 e poucos. É, então tá, vamos dizer que ela tinha uns 21 anos, né? Nos anos 60. Days of Future Past, ela tá com 31. Nesse aí ela teria que ter 41, ela sabe? Podia ela ser poderia ser mãe de um adolescente. O Noturno vem como adolescente emo, né? É. Ele poderia ter seus 18, seus 20. Não, acho que nem isso, ele tem 16 anos ali. É, só que aí quando tu traz a Jennifer Lawrence de Mística, nem um pouco envelhecida com a mesma cara que ela tinha no primeiro, fica difícil. Exatamente, fazer ela mãe de alguém, né? É. Magneto, he's my father. What? I'm my mom. No, I know. Ele consegue achar a casa, né, do Xavier e tal. Eles trazem de volta o Quicksilver, que apareceu rapidão no Days of Future Past. Que ironia. É. O Quicksilver apareceu rapidão. Apareceu rapidão. E roubou a cena, porque ele é filho do Magneto, né? E ele quer dizer pro Magneto. E então ele vai até a casa do Xavier lá. E quando ele chega lá, pra mim aquela é a melhor cena do filme. Sim, pra mim, assim, se for escolher um personagem pro filme, pra mim o filme é dele. Uhum. Porque ele tem dois grandes momentos no filme. Essa hora e a hora que ele dá um pau federal no Apocalipse. Sim. Porque ele para o Apocalipse, entendeu? Muito é genial, bom. Mas essa hora vem essa hora a melhor é genial, sequência do filme. Que ele tá chegando, aí começa a tocar Sweet Dreams do Eurythmics. Tu vê que tá tudo parado, porque o que acontece? Explode uma bomba dentro da casa. O Apocalipse chega. Ele entra no cérebro, né? É. E aí o... Eu nunca lembro do irmão do Ciclope. O Havok. Tenta impedir ele, que morre. Isso, destrói o cérebro todo. E ele pega o Xavier. Isso. E aí rola uma explosão na casa. É, porque ele leva o Xavier, ele chega, leva o Xavier. E aí explode a casa. E bem na hora que explode a casa, o... Quicksilver tá chegando. E aí, como ele é muito rápido, ele vê tudo muito devagar, ele vê as coisas quase paradas, assim. E aí ele começa a salvar a galera toda da casa, assim. E é muito bom, é muito bom o que ele faz. A forma que ele salva. A forma que ele salva é tão. Aquela sequência é fantástica. A gente até perdoa deles terem repetido a mesma fórmula do outro filme, né? Porque é exatamente igual. Mas é que ficou muito mais foda. É. E a trilha ficou foda, e ele ficou foda, e os takes são foda. Ficou muito perfeito. Tu não quer que aquela parte acabe. Tu quer que tenha muito mais criança pra ele trazer isso fora, assim. É, não, realmente muito bom. E tu sabe que aquela cena levou 3 meses pra ser feita? É, imagina. Ele foi o ator que mais ficou em set. Porque, assim, ó, com o conhecimento que eu tenho, tá? Tem a cena dele com cada grupo de pessoas daquele... Tu percebe por quantos lugares ele passa e quantas pessoas ele salva. E aí tem a parte dele dentro e tem a parte dele fora. Tu depende de externo, tu depende do tempo, tu depende de luz pra acertar... De todo mundo tá junto, assim. E ela foi feita em câmeras 3D Phantom, que eu sei lá o que é, rodando a 50 milhas por hora e 3.100 quadros por segundo. Bem, pra dar aquele efeito, né? Imagina 3 meses pra fazer uma cena. A impressão que a gente tem já é, tipo, de super difícil. Com certeza, se tu assistir o filme de novo, se tu prestar atenção nele, se tu assistir naquele momento, se tu prestar atenção em todos os detalhes, todas as pessoas que tem em cena, tudo, tu vai saber, cara. Você imagina a vida do continuista que faz aquela porra. Entendeu? Ah, começa a gravar essa criança vindo. Ah, peraí, vamos refazer, vamos lá. Ajeita o guri de novo, né? Bota a roupa, tava pra fora da calça já, né? Bota pra dentro de novo, entendeu? É difícil. Mais uma coisa sobre a Mística, né? É que eles tentaram justificar no roteiro por que ela não fica azul, né? Certo que foi exigência. Ah, ela tem que mostrar a cara dela, sabe? Nada dessa maquiagem azul aí. Eles tentaram justificar no roteiro que, ah, que ela tem medo das pessoas, porque agora as pessoas aceitam os mutantes, né? Segundo o Xavier. E segundo ela, não, né? As pessoas têm medo dos mutantes e tal. Sempre e isso aí, que ela não se assume como Mística. É, daí eles tentaram dar esse papinho cagado, assim, pra não fazer a maquiagem. Mas eu acho que, na real, eles gastaram tanto dinheiro naquela cena do Quicksilver que não sobrou grana pra fazer a maquiagem decente. É, porque o Fera também dá um xalalá, né? Que ele era pra estar azul. Ele agora controla. É, ele era pra estar azul, mas ele tem um remedinho que ele bota e tal. Aí quando vê lá no terceiro ato do filme, ele tá azul. Ué, tu tá azul? Ah, eu esqueci meu remedinho na casa. Mas o Apocalipse, então, o que que tu achou do Apocalipse? Não me convenceu, entendeu? O cara é um deus, né? Ele é um deus lá. É que ele não antigo. É um deus, não, né? Ele é um, ele vivia como um deus e ele acha que ele é um deus. É, ele né? pensa que ele a é um percepção deus. Dele é que ele é um deus. E a ideia dele é desde o Antigo Egito. E ele já, pelo que o filme traz, ele já vivia há muitos e muitos corpos. Nessa aí, se achando fodão. Eles trocavam os quatro cavaleiros que serviam ele de acordo com os corpos conforme eles pereciam. E, cara, o cara pra mim ele tinha que ser muito vilão, entendeu? Muito vilão. Olho de vilão, cara de vilão. E não! Ele é uma coisa meio perdida, assim, meio autista. Ele é um tiozinho baixinho, assim, né? Que fica ali. Cara, ele tá na altura do Xavier em pé, entendeu? Porra, não! E tu sabe que antes do Oscar Isaac pegar o papel, foram considerados o Tom Hardy e o Idris Elba. O Idris Elba teria sido irado. Pois é, eu ia te dizer, o Tom Hardy não faz sentido algum, não consigo imaginar. Tom Hardy é overrated, na boa. Por que ele pra Apocalipse, entendeu? Não, ah, não só consigo... que ele é grandão e aí fez o Bane, e aí tipo, sei lá. Mas o Idris Elba teria ficado irado. Seria ótimo, seria irado. Muito melhor do só que... Só que o Idris Elba já tem um papel na Marvel, né? Ele é o porteiro lá de Asgard. Ele não pode ter outro. Quicksilver já tem. O Quicksilver lá no Avengers, entendeu? Ele tem que estar nos dois. Ah, mas o Quicksilver do Avengers é uma brecha jurídica, né? Como assim? Esses dois personagens, o Quicksilver e a Feiticeira Escarlate, eles transitam tanto no universo dos X-Men quanto no universo dos Avengers. E aí o que acontece? A Marvel vendeu os direitos pra Fox do universo dos X-Men. Então tem todos os personagens que tangem aquele universo. Por isso que a Fox tem o Deadpool. Sim. Por isso que a Fox tem Wolverine. E o Quicksilver transita tanto nos X-Men quanto nos Avengers. E a Feiticeira Escarlate também. Ah, por isso eles podem estar então, lá então é uma também. Brecha jurídica, entendeu? Aí eles conseguiram usar o Quicksilver e a Feiticeira Escarlate. Não o que sei... você aprendeu com o programa de hoje? Mas daí, enfim, pra mim o Apocalipse não convence, assim, aquela hora que ele entra na mente do Xavier e manda aquela mensagem pro mundo, dizendo... Isso, é. Ele faz o Xavier mandar uma mensagem pro mundo dizendo que agora vocês têm liderança, agora vocês têm um Deus pra seguir, que tudo vai mudar agora. É, não, mas a moral da mensagem é, vocês que são fracos, humanos vão morrer e os mutantes fortes vão sobreviver. Isso, é. E, cara, ele ali no, olhando no olho do Xavier, ele não sei, aquele ali brilhando. Cara, não é um vilão, ele deveria estar em pé gigante, assim, e só olhar pro Xavier e botar pra derreter na cabeça dele, entendeu? Sim, é. Então, pra mim, não convence como vilão. Ele não é a melhor coisa do filme, assim. Eu acho que pra mim foi essa sensação, sabe? Que eu tava falando lá no começo. Essa tentativa deles de ter o desenho versão live action, assim. Parece que eles querem ter tudo ao mesmo tempo agora, assim, sabe? É, então eles querem enfiar todos os personagens que eram legais, assim. É isso, vamos juntar todo mundo que é legal. Sem precisar explicar muito, assim. Aí tu tem umas coisas que não fecham, tipo, a Jubileu... Que é da mesma idade da Jean Grey e do Scott Summers, sabe? Tipo, não tem nada a ver. A Jubileu é uma pirralha quando eles já são adultos. Sim, e velhos. É. Esse ela é uma figurante também, né? Bem figurante. Ela só serve pra, tipo, ela é da galerinha ali. É, mas ali ela até fala, né? Tipo, ai, vamos sair. E ela tá no carro depois quando o Mercúrio para eles também. Que eles formam uma galerinha, assim, né? Ali a Jean, o Scott, o Kurt, né? Que é o Noturno. Sim, e ela né? No carro, os aí eles vão no cinema. Até rola piadinha, né? Eles estão saindo do cinema. Estão saindo... da sessão do Retorno do Jedi, assim, e aí eles estão falando sobre, dizendo, não, porque o Império Contra-Ataca era muito melhor, não sei o que, Aí a Jean Grey fala: ah, então eu acho que pelo menos aqui tá decidido que o terceiro filme é sempre o pior, né? Eles fazem a piada tipo, com o terceiro X-Men, né? É, uma metalinguagem tipo dupla, né? Porque fica tão evidente assim que eles estão tirando um sarro. Bryan Singer tá tirando um sarro do Confronto Final, que foi o filme, primeiro filme do X-Men que ele não dirigiu, porque ele saiu pra dirigir aquela bomba do Super-Homem lá, Superman Returns, que é uma merda. Sim. E também meio que tira uma onda com esse mesmo filme. Sim, pode estar rolando uma autocrítica. É, assim, saber rir de ti mesmo. Terceiro, assim. É. Tem que saber rir de ti mesmo, né? Não adianta. Olha o Deadpool aí. O Deadpool provoca todo mestre mundo, né? Que tu tem que saber rir de ti mesmo. Ah, pra mim, o melhor filme desse ano até agora, assim. You want to know my powers? Know who I am? See what I can do. Think of the person you love most in your life. Now that person will know what it is to lose someone they love. Henrik Prosecin, nie rób tego. My name isn't Henrik. My name is Magneto. Quando ele acha o Magneto tá querendo se vingar dos colegas de trabalho dele que deduraram ele, né? Ele vai jogar a metalúrgica inteira nos caras, assim. E aí nisso chega o Apocalipse naquele carro alegórico dele. Então, coisa horrível. É uma bolha. Aquilo é muito tosco. Parece aqueles túneis do tempo dos filmes sci-fi, assim, tipo dos anos 60, sabe? Como os caras atravessavam, assim, tipo, me lembrou muito. Parece transição da Globo, assim, do Hans Donner, tá ligado? Sabe quando vai passar o carnaval e troca de um bloco pro outro? Isso, é isso aí. Isso que me lembrou, por isso que eu chamei de carro alegórico. Ele chega assim e para o Magneto. E aí o Magneto fica puto, né? E diz assim: tu vai me impedir de matar esses caras? Aí o Apocalipse cagou assim: que? Mata os caras tudo. Mata os caras tudo, tá? Agora vamos conversar. Tá. E aí ele leva o Magneto lá pra Auschwitz. E aí, até pra mostrar onde tudo começou. É, até então, eu tava com o Apocalipse, entendeu? Tipo, até então não, né? Ali foi o momento que eu abracei o Apocalipse e dei um beijo nele. Eu demorei pra parar de fechar com o Apocalipse. Vem assim. Brother dele, porque, cara, ele faz o Magneto destruir Auschwitz, que é uma porra que pra mim deveria ter sido implodida há muito tempo. Não tem porque aquilo ser monumento a nada, né? Ele mostra pro Magneto que existe metal no solo e que ele pode mover a Isso Terra. Isso é fantástico, assim. Porque aí tu te dá conta que o Magneto é um mutante mais poderoso que existe na Terra. Ele pode implodir a Terra. Ele pode simplesmente botar a mão e virar e fazer a Terra girar. Ao contrário, pra um lado, pro outro, o que ele quiser. O Apocalipse faz ele destruir Auschwitz e depois pega todas as ogivas nucleares de todos os países e manda pro espaço, né? Isso é muito massa, porque a ideia dele é tipo, vocês acham que isso é poder? É. Eu vou acabar com a ideia de vocês de poder. Mas ele só faz isso porque a Mística, a Katniss, vai pro Xavier e pede pro Xavier achar o Magneto com o cérebro, né? Quando ele encontra o Magneto, o Apocalipse percebe que o Xavier tá conectado nele. E se aí conecta. Entra no cérebro. Aí ele percebe que no cérebro ele tem conexão com todos os mutantes, e não só todos os mutantes, mas todos os seres vivos, assim. E aí ele começa a dominar geral. E aí acessa ele faz todos isso, os assim. Caras que estão no controle das ogivas, isso. Tipo submarino e tudo, pra disparar as ogivas. Assim. E aí primeiro tu pensa, puta, vai destruir o mundo, né? Aí isso é outro momento que me irrita do filme. Eu quero dizer que eu acho o filme bom, achei o filme muito bom. Mas tem momentos que me irritam. Como, por exemplo, eu sou do tempo que quando Xavier entrava no cérebro não podia entrar ninguém, ou se entrasse alguém não podia se mexer, e ela não podia falar nada. Agora é bunda e lelê, cara, né? Ele fica ali com o cérebro, com a galera trovando atrás como se fosse reunião de amigos, assim. Tomando uma ceva ali, e olhando tudo, assim. Gente, tipo, morrendo ali aquela pessoa fazendo aquilo lá, massa, isso, assim. Sério, gente? Virou um IMAX, né? Sério? IMAX do mundo. Aquilo ali me irritou muito, mas enfim, daí... Ele conecta, ele bota pra fuder, dispara todas as ogivas. Tu pensa que vai acabar o mundo e não. Aí tu vê que ele tá mandando tudo pro espaço porque... Como ele é um deus, ele acha patético a gente precisar de armas. É. Toda vez que alguém falar em arma, em supremacia, alguma coisa, ele, tipo, revira os olhos, assim, sabe? É eu revirando os olhos. Ai, tá. Of their world, we'll build a better one. Aí ele pega e demole Cairo, né? Aí ele diz, ah, e aí das cinzas do mundo deles a gente vai fazer um melhor. E aí ele mostra o poder da bricolagem. Antes ele faz engenharia civil, que aí ele começa a construir uma pirâmide zona, assim, né? Ah, ele faz uma pirâmide zona, tem a pirâmide toda na carada, assim, toda cheia dos detalhes. E aí tu vê que, tipo, porra, poder da engenharia civil ali, arquitetura, né, arte moderna. E aí o... Pirâmide revisitada, né, porque ela é toda trabalhada, né? Toda arte deco, diferente, assim, toda, assim, texturizada. É. Muito massa, achei o estilo dele bacana. É, contemporâneo. Bem, bem. Uma pirâmide contemporânea. É, aí ele tem o poder do papel machê, né, que ele faz o capacete do Magneto do nada, assim, ele pega um punhado de areia e, tipo, toma aí, queridão, vai aí. Ninguém vai entrar na tua cabecinha, filho. Aí o Magneto começa a fazer a fundição progresso lá, né? Pegar... Que não dá pra entender, né? Porque ele fica ali no meio, faz Bender, tinha que fazer uns negócios lá, não tava afim de gravar. Entendeu? Aí ele filma eu aí, filma eu parado aí, tira uma foto. E aí fica reproduzindo isso durante 12 horas. Eu vou lá no banco pagar umas contas e depois eu volto. E hoje é dia 5, a fila é grande. É, tá, né? Foda. Cara, aí ele fica ali flutuando e puxando metal de todo mundo. Aí, tipo, aparece ele trazendo o Titanic, né? Sentiu saudade do Jack da Rose. É, ele traz o Titanic. Só que assim, ele começa a levantar metal de tudo que é lugar. Só que ele fica ali naquele bagulho, com aqueles metais girando na volta dele, numa esfera. É, ele e faz um campo magnético na volta dele. Na volta dele, mas ele tem metal subindo no mundo todo. Tem barco não sei aonde, tem container subindo não sei aonde. E tudo. Mas pra quê? Pra nada, não sei. Não, não sei. Porque ele fica ali só botando as coisas. Ele pra não subir. Tinha decidido ainda. Eu acho que ele tava treinando fazer malabarismo de sinaleira. Tá ligado? Se tudo der errado. É, tipo, um puta malabarismo. Assim, ó, agora eles vão me dar dinheiro. Duvido eles não me dar dinheiro. Ó o barco. Ó o barco que eu vou levando. Olha aqui, ó. Pô, duvidei. Olha a bola de metal que eu fiz na minha volta. Quem é que faz isso? Quem não vai me dar 5 pila? Você tá louco? Vou passar com esse meu chapeuzinho da bricolagem aqui, ó. Ah, Deus me livre. Nesse meio tempo, o Coronel Stryker capturou os mutantes lá mais importantes. Ele chegou nas ruínas da casa logo depois que o Quicksilver salvou a galera, assim. Chega o exército lá nas ruínas da casa e tal. Ele começa a escolher, pega esse aqui, pega aquele lá, que é só os protagonistas, né? Os figurantes ele deixa. Mas pega os protagonistas, a galera que tá fazendo figuração, deixa. Só que aí a Jean e o Scott e o Kurt, eles estão escondidinhos, assim, né? E aí ela faz aquele velho truque de ficar invisível na mente deles. Esses não são os droids que você procura, né? Ela tá ali escondidinha atrás. Jedi Mind Trick ali. Esses não são os droids que você procura. Eles conseguem entrar no helicóptero deles e vão parar lá no QG secreto do. Que aí fica bem claro, né? Que é o projeto Arma X, né? Que aí é outro momento que me irrita. Que é quando eles estão no helicóptero e eles não conseguem usar os poderes porque foi criado um campo magnético em volta da jaula que eles estão. Né? Só que assim, tá, a Jean não conseguia entrar na mente do piloto e o Noturno não conseguia se teletransportar, ok, porque eles teriam que interagir com o mundo fora. Mas o Scott não conseguia usar o raio. Mas eu acho que sentido, anula tudo, anula todos os poderes. Não, né? Acho que anula a interação fora. Pois é, não sei. Porque é um campo magnético em volta deles. Vamos entendeu? Suspender a descrença aí, né? Chega um momento que o roteirista não tem saída, entendeu? Mas o filme é bom, o filme é bom. Ele não tem saída. Que começa a falar mal. Mas o filme é bom, assista. Não, mas eu reconheci, assim, todos os problemas e mesmo assim eu consegui me divertir, sabe? Não, eu me diverti muito, eu ri. O resultado foi bem positivo. Muito, assim. Daí, sei que eles chegam lá naquela base secreta, estão todos numa jaulinha e tal, só que a Jean, o Scott e o Kurt não são presos junto com o resto da galera, né? Que aí tá a Mística, tá o Quicksilver, tá quem mais? O Fera. O Fera, né? Ah, tem a Moira? Ah, é, ela Moira tá, porque ela logo tava que na eles casa, chegam, né? Ela fala, ah, eu sou agente da CIA, quase. Porque o Xavier vai atrás dela, né? Porque quando ele tá vendo no cérebro, ele vê ela. E aí ele reacende a chama, ah, assim, vou, né? Ter que falar com ela. Ah, essa gata aí, essa gatona. Aí, ele, só que ele apagou toda a mente dela no First Class, eu acho. Sim. Ele apagou toda a memória dela. E aí ela não lembra quem ele é, né? E, tipo, ele fica lá todo... Oi, tu tem filho? Tu casou? Não, separei isso pra ele. Ó, ah, tá ótima. Oi? A Jean e os outros dois começam a tentar achar um jeito de salvar o resto da galera que tá lá enjaulada, né? E aí eles veem que tem uma jaula fechada. E aí vem a grande surpresa. Aí eu vou tocar a sineta do spoiler agora. Essa foi uma surpresa que eles conseguiram se segurar bonito. Eu ouvi boatos que teve um último trailer antes do filme tinha. É? Porque é, eu não vi todos os trailers. Pra mim foi tipo presente pra fã, assim, sabe? Eu vi quase todos os trailers, mas não vi os últimos. Assim, tipo, é, que o último trailer liberado antes da pré-estreia. Tipo. Que pena, porque eu tava orgulhoso que eles conseguiram se segurar com isso. Parou aqui, tá? Se tu continuar a partir daqui... Se tu ainda não parou e tu não viu o filme... Esse é o momento de parar, ir assistir o filme amanhã e depois voltar pra ouvir, porque vai ser o maior spoiler da sua vida. Spoilers, spoilers, spoilers, spoilers, spoilers, spoilers, spoilers, spoilers. Tá, se tu ficou até aqui, é porque tu já viu. Aquela porta se mexendo, assim, um barulho bestial, assim. Aí eles batem um bicho ali. E aí tu ingenuamente pensa, é o Wolverine. Uhum. E aí tu pensa, mas eles não vão mostrar o Wolverine. Aí tu pensa assim, mas o Hugh Jackman não tá listado no IMDb. Eu olhei lá e ele nem estava nos créditos. Eles falam, é um bicho que tem ali? E a Jean diz, não, é um homem. Só que eles fizeram coisas horríveis com ele. Eles apagaram tudo de humano. Ele tá sentindo muita dor, ali. Então, tipo, vamos soltar esse cara, vamos ver qual é. Aí ela vai, né, com o poder da mente, assim, abre a portinha e sai o Wolverine de lá. Hugh Jackman nunca teve tão bem de Wolverine. Ele nunca teve tão Wolverine. É uma besta, assim, sabe? É arma X total. Ele só não tá com aquele capacetão do arma X porque eu acho que eles queriam mostrar a cara dele. Não, mas dele, até, né? Até de corpo, assim, ele não tá tão definido, tão, não, tipo, ai, saradão quanto os outros Wolverine. Ele tá grande, ele só. Ele tá corcundão, assim. Curvado, largo, corcundão, assim, e aquela barba e o cabelo. Uma cara de louco, assim, um ele cabelão. Ele tá muito Wolverine. E ele tá com, não é o capacete, mas é uns resquícios do capacete, assim, e umas coisas plugadas nele que nem tinha, não. Quem leu o graphic novel do Arma X sabe o que eu tô falando, assim. E ele sai, e ele sai enlouquecido, matando todo mundo, assim. E os caras metem bala nele e não adianta merda nenhuma, porque ele já tá com a Adamantium, né? Já meteram a Adamantium nele. Porque quem lembra, no final do Days of Future Past, ele foi capturado pelo Striker. Então ali a gente tem o desfecho, que a gente fica sabendo. Porque no Days of Future Past, ele não tem o Adamantium. Quando ele volta no tempo, né? O Wolverine do passado não tem Adamantium, né? Mas enfim, e aí ele sai enlouquecido, assim, mata todo mundo. E aí a Jean e o Ciclope abrem a porta pra ele. Ela entra na mente dele, assim, ele se acalma. Aí ele tira todos os plugs que estão na pele dele e tal. E aí ele vai embora, assim, vai embora no meio da neve, né? Quem leu Arma X vai reconhecer a cena e tal. Aí o Ciclope pergunta pra ela, né, o que que aconteceu. Ela diz, ah, eu consegui achar algumas memórias dele perdidas lá no fundo da mente dele e dei de volta pra ele. E aí eles falam, bah, tomara que a gente não cruze com esse cara tão cedo. Deixa no ar, deixa no ar. Tem a cena na escola lá que o Fera mostra a nave dos X-Men, né? Tipo, toda top of the art, assim, tipo, uau. E aí a casa explode, a nave explode junto, né? Você consegue ver ela em ação. E aí eles vão lá salvar os três que estão presos. Só que aí daí eles estão nessa base militar, né? E aí eles acham uma nave, né? Tipo, tá morrendo todo mundo na base e o Striker, pra variar, cai fora. Ah, sim, né? O malandrão. Tira dele da reta, né? Aí eles acham uma outra nave, né? Tem uma nave do exército lá. E aí a Mística fala, bah, tu consegue pilotar isso aqui, Hank? Ele diz, ah, acho que consigo. E o melhor, né? Tem trajes de voo. E tem trajes de voo. Pretos. Pra meninas e pra meninas, né? Porque tu reparou que os das meninas tem peitinho. Sim, né? Exato. Olha, que sorte, né? É, né? E aí que rola todo o papo, né? De, ah, tu é uma inspiração pra nós, Mística. Porque não sei o quê. E aí ela conta aquele papinho, não, a gente era os X-Men. E É, tive uma missão com os meus amigos e não sobrou quase ninguém. E aí tá o Magneto lá, tirando ponte, tirando carro, tirando tudo. ele pega tudo pra aquele campo magnético dele, menos a nave que eles estão vindo, né? Sim, eles posam do lado dele, assim, é. Tipo ali, ai, não. Posam do ladinho, ele olha assim, ah, deixa os caras. Até aí dos amigos que estão chegando. Deixa os caras, ele tá totalmente em alfa, assim, ninguém não ouve o que ninguém fala, assim. Tá no momento autista por opção dele, né? Tá lá dentro, não interage com ninguém porque não quer. É o momento que eles salvaram o Xavier, né? Tá, aí ele já. Precisam salvar o Xavier. O Xavier já tá lá destruído, quase. É, que o Apocalipse se encanta com a capacidade do Xavier de entrar na mente das pessoas. Porque ele não tem esse poder. Ah, daí ele decide que ele vai entrar no corpo do Xavier. Exatamente. Tinha esquecido. E como ele tem fator de cura, se ele se transferir pro Xavier, ele não vai ficar paraplégico porque ele tem fator de cura, entendeu? Tá, mas isso ele vai levar com ele? Isso claro. É do corpo? Não, ele leva. É isso que eu disse que ele é Peter Petrelli. Ah, porque ele pega. Com é, ele é tipo o Siler, mas melhor ainda. É, porque o Peter Petrelli fica com a característica dele no personagem. O Peter Petrelli e o Siler, eles eram meio que a mesma coisa, só que em opostos, assim. Porque o Peter, ele. Ó, nós falando de Heroes. que o Peter, ele. Bastava ele. Tipo, ficar perto de ti, ele pegava o teu poder e ele conseguia usar teu poder naquela hora e ele achava que ele não conseguiria usar mais, só que depois ele consegue perceber que ele tem uma biblioteca de poderes, assim, né? E ele consegue acessar e ter todos os poderes. O Siler, ele precisava te matar pra entender como tu funcionava e aí ele fazia... Pra analisar o teu cérebro. E aí ele... Ele conseguia fazer o cérebro dele aprender a fazer igual. É uma manha de videogame, assim, é. Aí ele mantinha todos os poderes. E o Apocalipse é uma espécie de Siler, assim, né? Ele se transfere pra outro corpo, ganha os poderes daquele outro corpo, mas ele leva todos os poderes que ele já tinha, assim. E... Assim, daí ele ia continuar com o fator de cura, só que ele ainda ia ter o poder de entrar na mente de todo mundo. É, ele ia ter o poder do Xavier, ele ia anular o Xavier, ficar com o poder do Xavier e não ia ser paraplégico, porque ele tem fator de cura, ele ia curar a espinha do Xavier naquele momento, assim, sabe? Então ele começa a fazer o processo de transferência da essência dele pra o Xavier e tal. E a galera tentando salvar, né? A galera tentando impedir isso aí, assim. E aí os quatro cavaleiros dele na retaguarda, tipo, meio que... Protegendo, né, a transfusão. E a galera lutando, chegando e tentando impedir. Cenas de luta sensacionais, assim, entre o Noturno e o Anjo de novo, né? O Noturno e o Anjo começaram naquela rinha lá e continuaram e no final. Assim. Aí tem a cena fantástica do Mercúrio dando um pau no Apocalipse. É, lá. Que aí o que acontece? Eles conseguem tirar o Xavier de lá, né? Eles tiram o Xavier de lá. Destruído, leva pra uma casinha ali perto. Lá. Né? E aí vão tentar matar o Apocalipse. O Quicksilver dá uma coça no Apocalipse, que não dura muito, assim, né? Mas que é muito massa, né? É, mas é muito engraçado. E que assim. Tem lógica, né? É que você engraçado, deveria assim. Poder fazer isso, né? Xavier tá no Cafofo, tá rolando uma pauleira, né? É. E aí o Xavier tá quase desistindo. Apocalipse já imobilizou o Mercúrio, já tá tocando rua, tá todo mundo apanhando lá fora. E o Xavier, pá, tem um insight de que ele pode confrontar o Apocalipse mentalmente. Isso. E aí ele dá aquela deitadinha, que é poder bom, né? Tu não precisa suar a camiseta dando porrada nos ossos. Deita na caminha e vamos lutar dentro da mente, né? Tu vai pra luta? Não. Aqui. Deixa pra mim aqui, deixa eu dar uma dormidinha aqui que eu resolvo dormindo essa parada. Dou duas viradas pra um lado e ganho. E aí ele entra na batalha com o Apocalipse, né, aquela falsa melhora, né? Uhum. A falsa melhora antes de morrer. É. Quando tu pensa que ele vai ganhar, o Apocalipse bota pra fuder em cima dele. É, e o Apocalipse fica grandão. Que aí é o Apocalipse que eu longe. Respeito, né? Acho que não tinha orçamento pra fazer isso no filme inteiro. Não, tempo todo não. Vocês podiam ter botado o cara mais alto, assim, sei lá, enfim. Aí rola, e aí quando ele tá quase morrendo lá na mão do Apocalipse, ele começa a pedir ajuda pra Jean. Porque ele, quando ele dá uma mensagem pro mundo, ele dá uma mensagem só pra Jean. E é aí que a galera sabe, depois que a Jean e os outros salvam o resto do pessoal, eles sabem pra onde ir, né? Porque ele larga uma mensagem por trás da mensagem geral só pra ela. Dizendo, Jean, Cairo, Chega aí. Tá e... todo mundo no pico aqui. É. A Jean tá lá com aquela cara de sonsa, né? E ele chamando, né? Jean, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vamos lá. E dá tu, uma e tu fica tenso assim. Porque... o cara tá quase morrendo, é. Quase morrendo assim. Jean, e eles seguram até o último momento. E a, é, só com aqueles olhão azul assim, olhando pra ele assim. E tu pensa, vai desgraçada, ajuda. É, mas antes a gente tem a explicação da careca do Xavier, né? É muito engraçado. Ah, sim, né? Porque é quando a mulher começa a entrar no corpo. Ele começa a fazer transferência dele, a aura dele raspa o cabelo do Xavier. Ai, não. Ele leva a característica dele pro outro corpo, né? Ele não gosta de ter trabalho, aquela coisa, acorda de manhã, não precisa fazer nada, acorda já com o cabelo feito. E não precisa gastar com o cabeleireiro, né? A primeira coisa que ele faz no corpo pra onde ele vai é raspar o cabelo, entendeu? Aí tu pensa que se ele raspou o cabelo, o que, que mais ele não raspou, né? Ai, coisa boa, né? Fez um clareamento anal no Xavier. Coisa boa, porque pelos ninguém precisa. Ele salvou o Xavier disso. Is this how it all went? Unable to resist a power stronger than our own? Or can we become something greater? A sonsa resolve não ser sonsa mais, né? E acorda pra vida, gata. É. E, mas isso eu achei meio exagerado. Eu achei meio apressado da parte deles. Achei rápido demais. A meter a Fênix Negra já. Ela tá recém aprendendo a lidar com os poderes dela. É, eles quiseram trazer desde o início, mostrando que ela é atormentada pelos poderes dela, né? Que ela tem aqueles pesadelos. Ela até fala que o resto dos alunos da escola tem medo dela. Que ela é anomalia. Porque rolou um terremoto na escola e foi ela. Porque ela teve uma premonição do fim dos tempos, né? Ela viu quando o apocalipse despertou, ela teve aquele sonho e viu que ele estava tocando horror, assim. Eles começam a mostrar que existe uma escuridão, assim, despertando nela. Só que eu achei meio apressado demais eu fazer achei isso. Muito, assim. Eu achei rápido e forçado. Ficou assim. Legal pra caralho, porque... Não, porque a ela... cena ficou incrível, ficou super bem produzida, ficou excelente, ela foi ótima. Ela então... anda no nada, assim, ela começa a andar no ar, aí o Xavier diz, libera geral, let go, assim. E aí ela deixa tudo ir, assim, e tu vê aquele pássaro de fogo, assim, tacando fogo no apocalipse. Só que ele se deixa morrer, porque ali ele vê, não, tô representado. Ele consegue ver que vai dar merda lá na frente. Sim, assim. Ele diz, eu não me lembro exatamente o que ele diz, mas ele diz exatamente isso, tipo, tá, beleza, tá aí, ó, me representa. Tô representado. Hashtag me representa. O que ele diz representa isso. Tá, tudo bem, ela vai fazer a merda por mim, não precisa mais ficar aqui. Porque tu vê que ali, enquanto ele tá lutando, tu vê que a pele dele vai se regenerando e vai desaparecendo, vai se regenerando e vai desaparecendo. Só que ele escolhe, não, pra... Ah, não! Tá, se a gente destruir isso aqui, mas essa mina vai fazer por mim, então eu vou descansar, entendeu? Vou vazar, galera. Aí a Storm vai ser amiguinha deles. Isso, a Psylocke vai embora. É que já começa a rolar, né? No meio da batalha ali, tu já vê que quando o Apocalipse pega a Mística, né? Tem que ter a ceninha, pelo menos isso, né? Tem que ter uma cena da Mística se passando por alguém, né? E aí a Mística se faz passar pela Psylocke e tenta cortar a cabeça do Apocalipse, falha miseravelmente. Mas tipo assim, é péssimo, porque ela no máximo faz um corte de barba mal feito, assim, opa, desculpa aí. Opa, foi mal, pega aqui o algodãozinho, bota aí. Gaze, vamos botar gaze. Bota uma toalha umedecida aí, vai ficar tudo bem. A Ororo vê, né, quando, porque ele pega a Mística pelo pescoço e ele vai matar a Mística, assim. E a Ororo vê... E aquela não ali faz porra nenhuma, né? Mas fica, tu vê que ela fica ali muito na dúvida, né? Mas tu vê que ela meio que se dói, assim, porque ela fica de cara, porque aquela ali é a heroína dela, né? Ela tá abalada, assim. Ela resolve fazer alguma coisa, assim. Não me lembro quem salva a Mística. Não é ela, né? Mas ali naquele momento é que ela resolve mudar de lado, né? Aí a Psylocke vai embora. Não é o momento ainda dela fazer parte. É, não, acho que não é pra mim agora. Essa galera aí, né? Essa gurizada medonha. É, essa gurizada nova aí. Esse bando de jovens, né? Eu não vou curtir. E aí ela vaza. E aí a galera tem um momento muito amor, aí corta pra casa. Poder da bricolagem de novo, aí, né? Aí a gente tem a Jean Grey e o Magneto brincando de bricolagem. Eles reconstroem a casa. E sério, se tiver mais um filme em que aquela casa for implodida ou destruída, ela vai virar Hogwarts. Porque cada vez que ela é reconstruída, ela fica maior, ela né? Fica maior. É. Agora ela tinha até uma torrezinha pra fora ali na frente. Puxadinho, entendeu? Puxadinho. Aham, que não tinha. Uhum. É, o Xavier, ele disse, né? Eu quero transformar isso aqui numa universidade, não só pra mutantes, mas pra humanos mundo. Também. Vai fazer unicinos ali. Vai fazer todos os campos. Vai fazer a URGS. Você já viu o que é a URGS, cara? Uma vez peguei o ônibus pra entrar na URGS lá. Sério, o ônibus, ele entra na URGS e ele circula várias Sim. paradas lá por dentro. Uh-huh, tem. E aí o fim da linha dele é lá dentro. Foi uh-huh. uma cidade. Eu fiquei apavorada. Xavier vai fazer isso aí com a casa dele. Oferecimento Leroy Merlin ali, né? Patrocínio Casa Cor. É. Galera refazendo a casa, assim. E tipo, perfeito, né? Não ficou nenhum rachado, assim, colado. Deveria ser X-Men Do It Yourself, né? É. Tá ganhando Pinterest. X-Men Irmãos à Obra, né? Aí tu tem a ceninha. Aquilo foi contrato, né? Na boa. A mística professora deles, dando um discursinho edificante, assim, de... Agora vocês vão aprender, vocês não são mais alunos. Eu esqueci o MacLeod do Coração Valente, né? Vocês não são mais alunos, vocês são guerreiros, vocês são os X-Men, não sei o quê. Vamos lá. Aí tem a sala de treinamento clássica, né? Muito aí começa foda. A apagar a luz. Os sentinelas. Os sentinelas. Assim. Sentinelas mais legais do que os do Days of Future Past, que Sim. eu não gostei, assim. Aqueles sentinelas eu achei irado, assim. E os uniformes, o que tu tá achando dos uniformes? Tanto das caracterizações como a roupa da Mística ali no final e a... A roupa do Noturno e os uniformes deles de X-Men ali no final, quando eles estão no último treinamento. Eu achei legal a homenagem que eles fizeram ao quadrinho na roupa da Mística, né? Que na verdade é um uniforme de batalha, assim, mas ele lembra em cima, a ele lembra aquele vestidinho roupa dela, que ela usa, que tem aquele a cintura branco. De caveirinha, né? Isso, é. Eles... Não, e os uniformes deles, quando eles estão ali naquele treinamento no final, eu achei muito mais muito próximo legal, do que era do quadrinho, com aquele X aqui do lado, uh-huh. sabe? Que atravessa, assim. Do e... Ciclope, o óculos muito mais parecido. Muito o Noturno é praticamente igual, assim. Porque eles só ganham os uniformes na última cena, na real, né? O Ciclope passa o tempo inteiro com um óculosinho vermelho. Ele usava uma venda e aí depois o Hank faz um óculos pra ele usar. E que pra ele disparar, ele precisa subir o óculos. Que é o Ciclope, a paisana, né? Ele usa aquele óculos, na verdade. Sim. Né? Ele não usa o tempo inteiro o óculos de Ciclope, né? Eu achei bem caracterizado. Assim. Eu fiquei feliz de ser mais parecido e mais fiel. E uma coisa que eu lembrei agora... Que é uma coisa até que a gente já falou e que eu fico feliz por não terem trazido enquanto não souberem o que fazer direito, porque pra mim era uma merda o que fizeram antes, é a ausência da vampira. Eu acho que ela é uma personagem que já poderia ter aparecido, mas que se for pra fazer uma merda igual tem a Anna Paquin ali, pra mim é melhor não ter, entendeu? Porque aquilo é péssimo. Mas talvez agora, entendeu? Porque o Bryan Singer já declarou que essa trilogia é meio que um reboot, né, dos X-Men em si, assim. Então, acho que esse elenco novo, ele vai partir pra agora novos filmes e aí eles vão incorporando outros personagens. Então, muito possivelmente essa, tu tenha a vampira. Só que vampira, essa história de ser um reboot, o que me incomoda é, tipo, porque o Wolverine continua sendo o Hugh Jackman. Não, mas acabou agora, vai ser... Tá, mas ele tava ali de vô. Aí vai continuar todo mundo os mesmos e ele vai trocar. Não, você tem que trocar o Wolverine. Era né? a chance de trocar o Wolverine. É. Tá na hora já de trocar o Wolverine. Curiosidades, né? Várias gurias foram consideradas para o papel da Jean Grey antes da Sonsa, né? A Elle Fanning, a Chloe Grace Moretz, a Hailee Steinfeld, a Saoirse Ronan, que eu não gosto muito. A única que eu conheço até agora é a Chloe Moretz. Não faço ideia de quem são as outras. A Lily Collins, a Margot Robbie, que eu acho muito velha para ser a Jean Grey adolescente, e a Daisy Ridley. Tá, mas ela também é velha pra ser a Jean Grey adolescente. É, mais ou menos, né? Ela tem tipo, ela aparenta... 24 anos, eu acho. Ela aparenta, eu ia dizer, ela aparenta uns 25, 27, enquanto a Sonsa aparenta uns 20 no máximo. A Sonsa tem 18. Não, agora é um pouquinho mais velha, acho que ela deve ter 19, 20. Ela aparenta 20. Uns 20 no máximo, faz mais sentido ela, né? Pra fazer a Jean adolescente, porque eles estão tipo high school ali. Uhum, é. Do que... É, não, eu achei perfeito o cast. Tipo, achei... A Chloe Moretz eu acho ela massa, porque eu sou fã dela. Uhum. Acho ela linda, acho ela boa como atriz. Ela assim, é boa atriz, seria né? massa. Cabelo vermelho já aproveita pra Pequena Sereia, né? Aquela... Né? Oh. Mas eu gostei da Sophie Turner. Não tenho nenhuma crítica. Não, acho que ela ficou massa. Acho que ela convenceu com o Jean, assim. Ela conseguiu trazer uma insegurança da Jean. Aquela coisa de ser sensível e ser forte ao mesmo tempo e conflitar com isso, assim, né? Mas vai saber se essa coisa deles terem os personagens mais jovens não foi uma parada que aconteceu com o frigir dos ovos, assim. Porque sabe que o cara que tava cotado pro Ciclope tinha sido convidado. Era o Taron Egerton, que é o cara do Kingsman, aquele. Ele é um que pouco mais velho. Ele é um pouco mais velho também. Então, de repente, eu acho que foi meio vai uma saber consequência, a partir de quem assim. Eles nortearam isso, né? A partir da definição de quem no elenco eles foram norteando. Porque pra Jean ali, tu tem a opção de várias idades. Tem a opção de 16 a 26. É. Aí, de repente, eles tinham algumas opções e a partir da aprovação de alguns personagens, eles foram norteando os outros, assim. É. Porque tu não poderia ter uma Jean de 16 e um Ciclope de 28, ou uma Jean de 28 e um Ciclope de 16, né? Sim, Eu sei que a Famke Janssen ficou muito de cara de não ter sido convidada pra fazer uma cena com duas Jean Grey. Ela e a Sophie Turner. Tipo, what the fuck? Só porque no outro filme teve os dois Xavier, tá ligado? Ai, guria, supera. É que claro, né? No First Class tu tem aquela cena da Mística que ela quer dar pro Magneto. Uhum. E aí ele diz assim, se tu fosse um pouco mais velha, ela vira na Rebecca Romijn, né? Uhum. Aí ele diz, não, prefiro tu como é tu mesmo. Tu azul, né? E aí ela vira na Jennifer Lawrence, né? Diz, não, tu como tu é. Aí ela fica azul, assim. Uhum. Aí fica no imaginário, né, coletivo, se o Magneto pegou ou não, né? E quem ele pegou, né? Porque a Mística é a mulher dos sonhos de todos os homens, né? Pode ser todas, né? Mas hoje, Chloe Moretz. Ô, mano, hoje, Ellen Roche. Aí, se o cara pede isso, dá divórcio, entendeu? Porque a mina que é a Mística, ela não vai aceitar fazer Ellen Roche. Vamos ficando por aqui, então. Então tá, Vanish. Como é que a galera te acha? Se quiser te achar nessas internets, meu Deus. As pessoas não me acham. Neto, não tem Snapchat? Meu Deus, me livre, cara. Nossa. Quando as pessoas falam de Snapchat, eu digo, cara, eu passei dos 30. As pessoas não me acham. As pessoas não me acham. As pessoas quiserem me achar, elas procuram uma mesa de boteco na Cidade Baixa numa sexta-feira que estiver quente e certamente eu vou estar lá. Olha aí, bem mais fácil. Então tá, galera. E quem gostou, quem não gostou, quem acha que tem alguma coisa pra contribuir, manda um e-mail pra mim em geekburgershow@gmail.com. Ou então me xinga no Twitter, no @LuizFolco, mas... curte a página lá do Facebook. Gostou, comenta. Gostou muito, contribui. Não, apoia, sugere um tema, né? Compartilhem com os amigos, né? Manda pra galera que vocês sabem que gosta de podcast. Se vocês curtiram, recomenda. Que eu fico feliz. E o hambúrguer de hoje foi um quarteirão com queijo hipsterizado. Um burger bem roots, assim, só coxão de fora picado na faca, né, temperado com sal e pimenta, um molho de ketchup com cebola e tomate cereja, mussarela sem lactose no pão de hambúrguer. Bem feliz com o meu quarteirão com queijo sem lactose. A receita tá no post aí, quem quiser curtir. E agora tem foto, né, que o pessoal reclamou que eu não botava foto do hambúrguer no post. Tá aí, dá a foto dele aí, sem filtro, só delícia. Isso aí, até a próxima. Feito, beijo. Beijo agora.